as lutas, angústias e aflições, o choro, o medo, as perdas e solidão. As dores, as lutas, angústias e aflições, o choro, o medo, as perdas e solidão. Somos entregues à morte todo dia por amor a ti, yeah. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir, yeah. Agindo, Deus, quem impedirá? Diga! Agindo, Deus, quem impedirá? Agindo, Deus, quem impedirá? Agindo, Deus, quem impedirá? As dores, as lutas, angústias e aflições, o choro, o medo, as perdas e solidão. Somos entregues à morte todo dia, oh, yeah, yeah, oh. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Somos entregues à morte todo dia por amor. Agindo, Deus, quem impedirá? Agindo, Deus.